Ao domingo, 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de 3 em Ponto. Comigo, Carlos Bonaparte e... Adriana Pequeno. É verdade. Cá estamos para mais uma semaninha. Mais grandes sonoridades que se aproximam, não é? Mas nós vamos aqui iniciar primeiro que tudo com uma, não é? Exato. É com uma... Estás a falar do que eu estou a pensar? É, exatamente. De um cantor que faleceu no passado domingo. Sim. Fazer uma homenagem que acho que é justa pelos anos de carreira desse cantor, pelas alegrias que ele deu no tempo dos nossos pais. Portanto, fazemos aqui a homenagem ao brasileiro Nelson Ned, que faleceu este domingo. Este não, o domingo passado, há 8 dias, faz exatamente hoje 8 dias. Exatamente. Portanto, acho que é justo fazermos nesta lista que é sobre o Brasil e música brasileira, fazermos esta justa homenagem a este cantor que tanto lutou devido às condições de saúde dele, portanto, e conseguiu uma carreira notável. Portanto, acho que é justo. Pois, porque não sei se os ouvintes sabem, mas ele era anão. Exato. Eu estava aqui a ver. Exatamente. Exatamente. É mesmo este disco. Há aqui um disco que eu acho lindíssimo. E deste disco há vários temas que eu podia extrair. Eu vou extrair um que acho que é lindíssimo e que não é o clássico, não é o Tudo Passará. Eu lembro de ter esta cassete, aliás, eu cheguei a digitalizá-la, mas entretanto, depois, quando o disco em maio de 2012 perdeu também essa cassete do Nelson Ned. Eu nem esqueci como é que isso se chamava, mas pelo visto a cassete chamava-se homonimamente Nelson Ed. E desta música, deste disco eu podia extrair. Aliás, eu até estou a perguntar, até não sei se tinhas alguma sugestão. Tinhas? Não. Não. Pode ser qualquer uma. É. Ora bem. Isto tinha aqui. Tinha aqui, por exemplo, Eu Gosto Tanto de Você, tinha o Que Pena. Tinha Tudo Passará. Tinha um tema lindíssimo que era Se as Flores Pudessem Falar. Tinha outro tema chamado Será. Tinha um tema que eu acho lindíssimo que se chama Traumas de Infância. Mas eu gostei de um tema chamado Ninguém Irá Te Amar Mais Do Que Eu. Acho que é um tema espetacular. É um tema, sem dúvida, uma grande música do Nelson Ned. Acho que é ela que podemos ouvir para abrir esta edição do nosso programa, do nosso 3 em Ponto. Parece-te bem? Não sei se conhece a música. Conhece a música? Não, assim por nome, não. Pronto, então depois já pode ser que a conheças. Se bem que ela não foi propriamente um single. É daí. Na altura não era propriamente singles. Na altura as músicas faziam sucesso porque faziam sucesso. Havia uma outra música. Eu na altura também não era viva, não é? Pois eu não sei o ano desta cassete, não. Nem deste disco, que não tem, não. Mas não pois deve não, mas... ser de 79. Não, não, não. E mesmo se fosse também não me lembrava. O que há mais recente aqui é 76, O Poder da Fé. Ah, porque ele depois dedicou-se à religião. Ele dedicou-se à religião. O Poder da Fé, volume 1, em 1976. O Poder da Fé, volume 2, em 1990. E Jesus Está Vivo, em 1993. É muito curioso esta... É muito curioso esta transformação do Nelson Ned. Ele que até começou por cantar cantigas de amor e coisas do género, tudo passará e não sei o quê. Mas entretanto, não sei o que é que se passou na vida dele. Alguma coisa aconteceu na vida dele que fez com que ele, pronto, se dedicasse em definitivo à religião. Foi muito curioso, porque eu não sei que exatamente o que é que se passou. Até podia ter visto se encontrava essa informação, mas eu confesso que ia preparar-me para isso mais tarde. Para essa pesquisa. Foi realmente muito curioso a forma como ele se transformou. Passou a dedicar-se inteiramente à religião. Muito bom. Foi uma coisa muito curiosa. Ele que também cantava. Primeiro ele cantava em português do Brasil, não é? E depois cantava em espanhol. Sim. Ele tem músicas como Tomé Acessorte. Esta música é lindíssima. Esta Quero-me Mucho. Esta acho que é uma versão de um tema que ele cantou em português do Brasil. Talvez não. Das músicas espanholas não conheço tantas. Só conheço essa versão do Ninguém Te Irá Amar Mais Do Que Eu. Ele tem essa... Tem uma versão dessa música. Todo Passará, a versão espanhola. Uhum. Estoy Amando a un Hombre, uma música pouco... Nem sequer se fazer esta música. Estoy Amando un Hombre. Opa! Eu sei que isto é o Nazareth que eu canto. É perigoso. É, mas... Ai, ai. Eu dele, tipo, sei que a saúde dele ficou pior devido a um AVC que lhe deu. Sim. E agora ele faleceu devido a complicações de uma pneumonia. Coisa assim. Tu sorros castanhos. Mas não tem nada a ver com olhos castanhos da... Não tem nada a ver com os olhos castanhos do... Tristão da Silva, como é que ele se chama? Sim. Acho que é Tristão da Silva. Pronto, não tem nada. Mas é basicamente esta cassete do Nelson Ned. Eu tinha aqui tantas músicas que podia destacar. Né? E eu vou destacar esse. Vou destacar esse tema. Também tem aqui outro muito lindo, que se chama Apesar de Tudo. Essa música também é lindíssima. Ou Daria Tudo para Você Estar Aqui. É uma das músicas tão bonitas. Cigana também, mas essa não é mais por nostalgia, acho que é mais do mesmo. Essa cigana acho que é mais do mesmo, ou seja, aqueles princípios com violino ou violoncelo, como é que são aquilo? Aqueles princípios com violoncelo, com guitarra. As restantes não, eu acho que por exemplo, aliás, até há uma que não sei se tu conheces, que se chama Deus Abençoa as Crianças. Deus abençoe as crianças do Brasil. Não. Essa música. Eu conheço muito pouco do Nelson Ned. No máximo é duas músicas, o Tudo Passará, pronto, é o clássico, e há outra que eu conheço que nem sequer sei o nome. Só ouvindo aquilo, olha este. Pronto. Ele tem várias músicas, eu tenho uma que eu acho lindíssima também. Eu uma vez até fiz uma versão desta música, mais ou menos. Aliás, eu fiz uma música que começa por aqui. E na altura até me perguntaram: ah, mas tu eras o Nelson Ned? Porque o princípio da música que eu fiz em 2002, talvez, e o princípio desta música do Eu Também Sou Sentimental. Digamos que são iguais, basicamente. sem eu querer, acabei de fazer uma coisa igual. mas é, eu conheço-me bastante. Ele esteve há uns tempos, há muitos anos, há uns 12 anos em Portugal. E já na altura só se dedicava à fé. E ele cantava. Ele chegou a cantar Tudo Passa, Tudo Passará. Mas é que essa música ele depois cantava já numa versão. Já com os seus 50. Que é muito curioso. Porque se ele faleceu com 66 anos. Ora bem, isto quer dizer que ele nasceu em 50, não é? Ora, 66. E daí não? Nasceu em 48. É, portanto, ele começou a cantar. 47. Ou 47, pois, 47. Portanto, se ele nasceu. Não, 47. Como? Sim. Tá. Ah, pois, porque, ele ainda não tinha feito este ano. Está bem, está certo. Portanto, 47. É, começou a cantar com 19 anos. Que giro. Ah, ele começou a cantar em 66. Engraçado, ele começou a cantar em 66, no ano em que morreu. Aliás, no ano em que morreu. Para morrer aos 66. Pois. Ele começou a cantar em 66 aos 19 anos. E pronto, e foi um cantor de sucesso. E ele já na altura, depois a vida mudou radicalmente, dedicou-se à religião. Ele esteve aqui em Portugal, mas é muito engraçado porque mesmo o cantar dele, já era um cantar, eu dava-lhe muito mais idade, eu não pensei que ele fosse tão novo. Nem eu. Confesso que quando eu ouvia cantar, sei lá, foi o Tudo Passará na rádio. Eu não vou dizer o nome da rádio porque a rádio ainda existe aqui, é uma rádio norteña, não é pública, portanto não vou estar a dizer aqui nomes, mas essa rádio, ele esteve nessa rádio há muitos anos, e então ele cantou o Tudo Passará já com uma voz tão cansada, tão desgastada, que não lhe dava na altura. Ora, ele na altura teria, bem, também teria 56 anos talvez, 55. Mas eu não sei. Pronto, mas é isso. Vamos ouvir este. Ele teve na altura e já cantou essas melodias mais religiosas e esse Tudo Passará. Ele na altura já explicou o que é que se passou na vida dele, que mudou radicalmente. E vamos aqui, durante a música, vamos. Eu vou tentar aqui pesquisar dentro da música rapidinho o que é que se passou. Para já clarificar os ouvintes. O que é que me dizes? Vamos à música? Vamos sim. Então, não fazia parte da nossa agenda, mas por motivos de força maior, infelizmente vai fazer Nelson Ned com a música que dá pelo nome de Ninguém Irá Te Chamar Mais Do Que Eu. Lindíssima esta melodia. Vamos à música. Eu quero ver se esse alguém que você ama ama também a você mais do que eu. Quero saber se esse alguém que você gosta gosta mesmo de você mais do que eu gostaria de saber. Para você estar querendo me trocar assim à toa. E que milagre em mim você tentou buscar. Duvido muito que esse alguém que você fala fale tanto em você mais do que eu. E que esse alguém por quem às vezes você chora chore tanto por você mais do que eu. No fim das contas quero ver se realmente ele terá capacidade pra me prender sentir saudade. Aí vou ver se ele é mais do que eu. Ninguém irá te amar mais do que eu. Ninguém irá te amar mais do que eu. Duvido muito que esse alguém que você fala fale tanto em você mais do que eu. E que esse alguém por quem às vezes você chora chore tanto por você mais do que eu. No fim das contas quero ver sentir saudade. Aí vou ver se ele é mais do que eu. Ninguém irá te amar mais do que do ouvinte. Já percebi o que é que se passou com ele. Já percebi o que é que se passou com ele. Realmente, ouvindo, relendo, até me lembro bem que foi isso que aconteceu. O Nelson Ned, não sei, era a altura dele. Sabes quanto é que ele media? 1,12. Era. Conheço uma pessoa que está aqui na rádio, curiosamente, não sei se podia dizer isto, mas esta ela também não tem problema nenhum, que mede apenas mais 4 centímetros. E ele casou com uma colombiana. Não sabia. Estatura que uma... normal, salvo erro. Há aqui uma altura na rádio que tem 1,16 m. Coisa bonita. Mas não é menor de idade, não é nenhuma criança a fazer nenhum problema infantil, nada disso. Também tem problemas similares, se bem que é um bocadinho maior do que era o Nelson Ned. Realmente é. E tinha uma voz, cuidado, não é? 1,12 m não é para todos, não é? E ele tinha. Agora, claro, ele já tinha. Também por ser que ele também morreu novo, porque realmente as defesas dele. Ele contou porque é que se dedicou à música evangélica, à música cristã evangélica, porque ele basicamente, no auge da carreira dele, acabou por entrar em depressão, não por causa da carreira, mas porque era pequeno, e de uma tal maneira que se envolveu em drogas e em bebida. Teve um AVC em 2003, mas ele já antes se tinha dedicado. É engraçado, hoje tive uma conversa, um debate sobre religião, sobre Deus, não sei o quê. É muito curioso que as coisas piores começam a acontecer depois dele se ter convertido, vamos chamar assim. A carreira dele entrou em declínio, teve um AVC, um AVC que deixou sequelas, deixou, por exemplo, cego, de um dos olhos. Ele passou a viver numa casa dedicada às suas. Enfim, às suas limitações novas. Realmente. Ou seja, as piores coisas. Já não contando da parte de morrer, que isso é uma coisa que acontece a toda a gente. Mas eu só Quer dizer, toda a gente não, aqueles que ainda não morreram, isso ainda não aconteceu. Mas vai acontecer, portanto. E com a cadeira de rodas também? Isso não sabia. Com o ABC, sim. Eles. Houve um programa da Rede Record que foram fazer uma entrevista com ele, mais recentemente, e ele estava a viver em casa com as irmãs, já numa cadeira de rodas. Percebia-se muito mal a fala dele. E nem ele tentou cantar, mas claro, já não tinha aquela pujança como tinha antes. E então já não se deslocava para o próprio pé. Não, já não conseguia. Isso não sabia. Mas é, as piores coisas acontecem. Já não digo que não acontecesse nada, mas que pensei que houvesse uma fase de maior estabilização na... na sua vida, mas não, os vistos. Pronto, é curioso que as coisas mais graves acontecem depois de começar a acreditar. Pronto. Ou melhor, não é que ele não acreditasse, ele só acreditou-se que foi, digamos, inteiramente à vida religiosa, não é? Pronto. É a vida. Bom, vamos à nossa listinha, não é? Uhum. Ah, já agora, aos nossos ouvintes do 3 em ponto, quero informar-vos do seguinte: já está disponível no nosso arquivo, no arquivo da Antena Web, já está disponível toda a lista de músicas de, portanto, do programa 3 em ponto. Desde, ainda não está desta, mas vai estar desta, estará dentro de pouco tempo, estará disponível esta lista também. Ou seja, basicamente todos os programas do 3 em ponto já são 18. O que não foi para o ar, a parte 2 do pop, a que não foi para o ar, essa não está acessível, só ficou como emissão que foi para o ar no dia 4 de janeiro, na Antena Best, como uma das inéditas, mas diziam então que, pronto, o resto, todas as emissões do 3 em ponto estão disponíveis em www.radioantenaweb.info/arquivo, com letra minúscula, e eu digo emissões, ou seja, a lista das faixas, não as emissões propriamente ditas. Passem por lá, deem uma visitinha, já agora. Também podem aproveitar e passar pela página do Espetacular, que também já tem lá as emissões todas, e aí já a desta quinta-feira que passou, eram todas, por isso podem aproveitar e fazer uma visitinha. Eu estou a dizer Espetacular porque é apresentado para a Adriana, não é? Exatamente. Por isso, tem lá já os novos programas, do 3 em ponto, Espetacular, enfim, são as atualizações do nosso arquivo que vão acontecendo. Ah, e outra coisa que também pode acontecer, que já podem fazer também, é subscrever a nossa newsletter. Ou seja, para receberem uma newsletter, aliás, para receberem uma newsletter, receberem no vosso e-mail os espetáculos de artistas que mais gostam, ou os destaques de 15 em 15 dias, não é? Vão ao nosso site, no menu tem o link Agenda, e vocês podem subscrever aí a agenda de espetáculos, portanto, ficarem a conhecer, aliás, no vosso e-mail, sempre que houver uma novidade. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, que querem saber sempre que há um concerto da Rihanna aqui em Portugal, por exemplo. Porque ou é português, ou é dentro do espaço, ou é dentro do território nacional. Não é? Se quiserem um concerto do, sei lá, do Zumar Eletro, seja aqui, seja na Nova Zelândia, a gente anuncia, a gente manda para e-mail. Se não, e coloca na agenda. Se não, só mesmo se for um artista estrangeiro a estar aqui em Portugal, porque caso contrário não informamos. É isso. Pronto. Passem por lá. Tem também essa novidadezinha. Então podem enviar as vossas... Podem subscrever a nossa newsletter. Para já, a única. Vamos lá ver se haverá mais alguma. Mas, para já, esta newsletter. Então, com a agenda de espetáculos. Olha, engraçado, sem que já dei as informações que tinha para dar esta semana. Boa. Porque esta semana não há novidade. Ah, está bem. Eu dou daqui um bocadinho mais algumas. São coisas rápidas também, mas daqui a um bocadinho. Para já, música. Conta-nos, hoje é só música brasileira. As duas primeiras ou só uma? Não, as duas primeiras. Ok. Vá, as duas segundas. Sim, ok. A segunda e a terceira, para se dizer. Vamos então começar com os Tribalistas e a música Já Sei Namorar. Bem, o que é que eu posso dizer? É um trio musical. Esta música é perigosa. Sim, principalmente a primeira frase. Mas ok. É um trio musical de música popular brasileira, claro. Composto por Arnaldo Antunes, o Carlinhos Brown e a Marisa Monte. Ganhou um Grammy Latino e o álbum foi gravado secretamente em 13 dias, um dia para cada canção, na casa da própria Marisa Monte. Ah, bom. Exato. O DVD deste álbum apresenta a gravação das 13 faixas, além de diálogos do trio no estúdio, entre uma faixa e outra. E agora só falta dizer que esta música pertence ao álbum Tribalistas de 2002. E é a faixa número 1. Ai não, número 2. Não é? Não sabes? É número 1. É número 1. É. Também aqui numa nota. Sabes que. Mas essa não é a música que eu mais gosto deles. Eu gosto da Velha Infância. Essa é mais gira. Sim. Gosto. Mas eu escolhi esta. Fizeste bem. É engraçado que eu tenho este álbum, mas emprestei-o a alguém e esse alguém nunca mais me deu. Ah, pois. Pois, é, eu agora não sei a quem. E pronto, essa pessoa também não sabe que já o assumiu como propriedade sua. Já foi há uns anos bons. Pois, então já o assumiu como propriedade. É emprestado, pronto. Portanto, o disco saiu em 2002, foi mais ou menos quando o tipo, portanto, devo ter emprestado em 2003, portanto, já há bom 10 anos. Já não vou lembrar quem. Mas pronto, ok. Tudo bem. Faz mal. Ah. A pessoa não se importa, que não sabes. Agora, a próxima música. Aí tanta coisa. Vamos ter a Rita Lee, a polémica Rita Lee, com a Ovelha Negra. Eu adoro esta música. Ela é conhecida como a rainha do rock brasileiro. Construiu uma carreira que começou com o rock, mas que ao longo dos anos ela teve diversos géneros, como o tropicalismo, o pop rock e a música latina. Ah, ok. Ela teve várias vertentes. Teve. E acho que ela ainda canta, não canta? Sim. Ela criou um hibridismo pioneiro entre géneros internacionais e nacionais. Ela também é uma artista que mais influenciou os músicos do Brasil, que vieram a usar guitarra a partir de meados dos anos 70. Sobretudo as mulheres. É uma ex-integrante dos Mutantes, que ela participou entre 68 e 72, e do grupo Tutti Frutti, que ela participou de 73 a 79, e também participou de importantes revoluções no mundo da música e da sociedade em geral. O tema é considerado o hino da Rita e provavelmente a canção mais famosa. Foi a canção que a projetou como artista a solo e independente. E encerrou o disco com um aclamado e memorável solo de Luís Carlini. Esta canção pertence ao álbum, finalmente, Fruto Proibido, de 75. É uma canção conjunta com os Tutti Frutti. E acabou-se as informações. É bem. Pronto, vamos ouvir estes dois temas. Os Tribalistas. Sim, com Já Sei Namorar. E a Rita Lee com? Com a Ovelha Negra. Olá, música então. Vamos? Vamos lá. Até já. Até já. Yeah. bem-vindos à segunda parte do programa 3 em ponto, canal 1 da Antena Web. É a terceira. Então, o primeiro foi Nelson Neves, traduz para Natal, os tribalistas, não sei. Mas sim, eu percebo. Foi emoção, eu sei. Ok, terceira. Agora resta saber se foi emoção pelo Ovelha Negra ou se foi emoção pelo Já Sem Namorar. Prefiro o Ovelha Negra. Ah, pronto. Se não havia uns doces quaisquer que tinham um nome parecido. Com a Ovelha Negra. Não sei. Não sei, está bem, também não sei. Pronto. Eu tive uma camisola que tinha uma Ovelha Negra, mas não tem nada a ver. Mas pronto, ok, esquece. Estava aqui a pensar, como é que se chama aquela música da Florência? Ai, Amora Negra, minha Amora Negra, minha Flor Silvestre. Está bem, está bem. Porquê, como é que eu fui buscar a música da... A lógica de chamar a Ovelha Negra um doce? Não sei. Sei. Ai, ai, está bem. Pronto, agora ficamos calados. Agora ficamos calados, agora não dizes mais nada. E, aliás, eu, vocês ouvem-me falar por acaso? Não, para não. Agora não parecia, não, não. Estou calado. Eu não estou a dizer nada. Eu, para que dizer alguma coisa? Não tenho nada para dizer. É que não tenho mais nada para dizer. Eu até me gostava. Ah, estou aqui à procura, ver se me ocorre alguma coisa para dizer. Mas é que não me ocorre nada para dizer. Então, não tenho... então só a mim ocorre dizer mais duas musiquinhas. Pronto, então. Ah, sim, está bem. Agora diz lá que agora... Eu... Foi preciso. Bem, pois, tá. Vamos então começar com... Harmonia de Samba e a nossa paradinha. Ah, agora entendi porque é que não falávamos. Ah, pois. Pois. É. Nossa, paradinha. Paramos. Não, pois. Paramos, este... por acaso fica ali à beira de. Fica à beira de quem? Não sei, há uma terra qualquer que se chama Paramos. Eu acho que é lá para a beira de Espinho. Ah. Há uma que é Paranhos, que era em Salgueiros. Sim, sim. E a outra que é Paramos, que acho que é Verde Espinho. Agora não sei. Isso não sei. Este grupo é de pagode e swingueira, formado em Salvador da Bahia em 93. Tem atualmente como vocalista o Xandi. E é o atual vencedor do troféu Castro Alves na categoria de melhor banda de pagode e melhor bloco de pagode do Carnaval 2012. Bloco mestre, hã? Não, bloco meu e seu. Ai, meu Deus, onde é que eu ia buscar o mestre? Ah, esta música está em dois álbuns do grupo, o álbum O Rodo, de 2000, e o álbum Maximum Harmonia do Samba, de 2005. Uhum. E a próxima música é do Zezé Di Camargo e Luciano. Porquê que eu digo sempre Zezé Luciano e Di Camargo? Já ia-nos outra vez a mesma coisa. No dia em que eu saí de casa, opá, mas isto até está mal, porque eu nem saí de casa. Pois, nós outros estávamos na paradinha, nem saímos de casa. Exato. É verdade, pois essa música, mas agora não me lembro como é que ela seja, mas pronto, também não interessa. Não, esta do Zezé de Camargo Luciano, sei, agora da Harmonia do Samba não me estou a lembrar. Ah, não é assim muito paradinha. Não, há algumas paradas no meio da dança, que eles gostam muito de fazer aquelas paradas, sim, estratégicas, sim. Uma pessoa até se engana. É como o Olha a Onda. O Olha a Onda é um exemplo disso. É. Olha a onda, pum, pum, olha a onda. Olha a onda, param. Está aquela parte. Sérgio Camargo e Luciano é uma dupla sertaneja e formada pelos irmãos, ai meu Deus, Mirosmar José de Camargo, cujo nome artístico pseudónimo é Zezé de Camargo, e Wilson David Camargo, conhecido como Luciano. Tem tudo a ver. Esta música pertence ao álbum Zezé de Camargo e Luciano, de 95, e acho que é o sexto álbum. Mas acho que eles, todos os álbuns, se tu fores ver, a maioria dos álbuns é Zezé de Camargo e Luciano, 1900 e tal. Zezé de Camargo e Luciano, 1900 e não sei o quê. É como o Roberto Carlos, mas é que o Roberto Carlos é pior, que ele lançava, às vezes chegava a lançar dois álbuns por ano. Pois. Eles, houve um ano que eles lançaram dois álbuns, um em espanhol e outro em brasileiro. Desculpa. Um em português e outro em espanhol. Os dois com o mesmo nome. Acho que foi em 94. Ah, e andei eu aqui ano a ano, de ano a ano, até encontrar esta música. Cheguei a um ponto que eu pensava, eu já vi este álbum, sem ter visto. Mania. Mas, não, é porque realmente eles... Tem muito eles... Aliás, isto é um costume brasileiro. Eu não sei como é que eles não se perdem. Depois queixam-se que isto para comprar álbuns está mal. Mas eles não sabem que álbuns é que alguém é que querem comprar. Chegam lá para comprar um álbum, já está esgotado. Mas afinal queriam, era outro. Só que o nome é o mesmo. Mas, sabes o que é? Eles têm muita criatividade para as letras das músicas, mas para o nome de álbuns, não estão por aí. Também é verdade. Não estão muito para virar. Bem, não podem ser bons em tudo. Não podem ser bons em tudo. Exato. Às vezes são bons em nome de álbuns e maus nas músicas. Pronto. É para compensar. Eu estava aqui a ver se conseguia encontrar. Mas engraçado que eu não tenho esse álbum. Ah, peraí, há um álbum chamado As Dupla. Em 91. Que giro. Muito bem, muito bem. Ai, ai. Em espanhol, 1994. Volume. Ah! Olha, o volume 1 foi lançado. Aquilo é uma coletânea. Volume 1 em 91. Em 91. Volume 2. Em 92, volume 3 em 93, volume 4 em 94, exatamente, volume 5 em 95 e volume 6 em 96. Por isso, este ano, este álbum é de 95. Pronto, este álbum é de 95. É, aliás, é 95, é o quinto álbum deles. Sexto. Que engraçado. Ou estou enganada? Aquela aqui diz-me volume 5. Ups. Então contei mal. Aqui tem o volume 5, faixa número 2 do volume 5. Portanto, não sei. Não, pode ser que eles tenham alguma coletânea, entretanto, lançada alguma coletânea e que seja contada como volume. Não sei. Bem, o que interessa é que... coisa. Eu gosto muito deles, por acaso gosto. São um grupo interessante. Já os Calcinha à Preta é a mesma coisa, que era de volume 1 até o volume 20. Ou 21, ou os Aviões do Forró, já nem sei. São todos assim, eles é tudo... Ah, a mesma coisa, volume 20, volume 5, vai tudo... quando for o meu quinto álbum, vou lançar o meu primeiro álbum, deixa eu ver, em 2014. Deixa cá ver. Meu álbum de 2014, terceiro álbum de 2016, quarto álbum de 2017, mas eu vou chamá-lo 2021.

de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar: por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o que vira passarinho quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Mãe naquele dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E agora voltamos para a última parte do magnífico, fantástico, exuberante, colorido, com sotaque, programa 3 em ponto. É caso para dizer, voltamos para o espetacular 3 em ponto. Pronto, esqueci dessa palavra. Ora, antes de... Eu estava a ver aqui o que ias dizer, é que me estragar aqui o esquema, mas não. Estava que as passaria a linha do guião, mas não. Ora bem, novidades. Bem, há uma que eu gostava de ter confirmada, mas que ainda não tenho, não vou confirmar. Mas vou já confirmar a outra, que é... Nós vamos ter... Já tivemos uma estreia, não é? A estreia do Viva Chile, do grande Maurício Muñoz, que a partir do Chile apresenta o seu programa, que dá pelo nome de Viva Chile, que é um programa então de música chilena, mas não é tradicional, não é obrigatoriamente tradicional. Isto vai desde rock até a Abel Taparra, até o Victor Jara, ou Victor Jara, como se diz, tem tudo. Tem artistas de vários géneros. Também, mas não só tradicional. O Chile é um país de grandes nomes. É um país muito interessante. E pronto, vamos ouvir então... Vamos ouvir então na próxima quarta-feira essa segunda edição do programa, já estreou esta semana, e pronto, tenho então a apresentação do Maurício Muñoz. Gostaria de ter outras novidades, mas para já não tenho, só há essa e aquelas que já aqui vos disse, dos programas que, aliás, da agenda e também do arquivo da Antena Web. É isso, não tenho mais novidades para esta semana. Muito pouco, estamos todos ainda, como quem diz, a ressacar do ano novo, não há assim de novidades. Tudo muito quietinho, tudo muito... Não se passa nada. É isso. Realmente há muito poucas novidades. É verdade. Assim, nada, tudo estável aqui na grade de programação, não se passa nada. Tudo tranquilo, tudo na maior. O que é bom? É? O que é bom? É. Estamos ainda aí a ver se conseguimos novas 3 horas de programação. Vão haver novidades no final do mês, é um facto. Mas para já que tenhamos confirmadas mais nenhuma daquela que eu disse, que foi a estreia do Maurício Muñoz. Então isso quer dizer que deixei de ser a bebê do grupo. Ah, pois é. Deixei de ser a bebê do grupo. Não, já tens quase 6 meses. Já gatinho, já com patinha. Ai, ai. Deixei de ser a caloira, deixei de ser a caloira. Ok. Olha, à conta disso, agora não é uma música que era. Não sei se já ouviste a nova música dos Minhotos Marotos, tanto que falamos neles. A caloira do Chico Chico, já ouviste? Já. Muito bom. Nova que me candidata há algum tempo. Mas pronto, para mim. Na música. O que é muito curioso. Na música portuguesa, para mim, o que tem tudo menos de um ano é novo. Nem que tenha 11 meses, mas para mim é novo. É porque aqui, onde eu me encontro, que deve ser muito longe de Portugal, chega tudo tão lentamente que eu só sei das coisas, por muito que procuro sobre elas, só sei das coisas muito depois delas acontecerem. E é porque saem em discos que por acaso me vêm parar à mão. Eu gostava tanto de saber mais sobre a música portuguesa, mas pronto, enfim. Coisas da vida. Mas, foi a música portuguesa. Vamos voltar à música brasileira? Bora. Então vamos lá. Vamos então começar com Adriana Lua, Só Quero Teu Beijo. Uhum. É uma cantora do Rio. A sua vocação para a música evidenciou-se aos 4 anos, quando começou a participar de concursos com a irmã mais velha. Num desses concursos foi convidada a gravar um CD em São Paulo, mas recusou porque não podia ir sozinha e os seus pais também não podiam ir com ela. Com 10 foi para o Nordeste e iniciei uma carreira, ou melhor, a sua carreira, primeiro em bares com violão e depois em várias bandas de forró. Quer dizer, não podia ir para São Paulo sozinha e os pais não podiam acompanhar, mas depois com 10 anos já pôde ir tocar para os bares. Ok. Isto é só passar para dizer que não estavam de acordo, percebes? Exato. Aí gravou o seu primeiro CD, mas o sonho era o axé e conhecer Salvador da Bahia. O que em 99 a fez abandonar o curso de enfermagem e a viajar sozinha para lá. A sua voz forte, grave, a beleza e a simpatia não deixaram muito tempo nos bares e depois de um mês teve um convite para ingressar na banda de Samba Laê. Que era bastante conhecida. Era. E depois, mais tarde, ainda ingressou noutra banda também. Ela participou nos trios elétricos, lá na Bahia, junto com os outros cantores conhecidos, e que lá fazem o trio elétrico, não é? E depois, mais tarde, é que veio para... Eu gostei desse pormenor. O quê? Todos os cantores conhecidos, que eu não sei quais é que somos. A Ivete Sangalo, Daniela Mercury, e agora perdi-me nos grupos todos. Estás desculpada, pronto. Desculpa. Conheço esses dois e conheço os outros grupos, mas agora esqueci do nome. É interessante. Mas pronto, ok, são cantores conhecidos, não interessa. Para aqui chamar. E depois, mais tarde, é que veio para Portugal, teve a hipótese de ir para Portugal. Esta música pertence ao álbum acho que foi o primeiro álbum dela em Portugal, Adriana Lua, em 2010. E vamos terminar com um clássico, eu adoro esta música, do grupo Roupa Nova, Dona. Uhum. Esta banda foi formada na década de 80, uhum, no estado do Rio de Janeiro. Ainda hoje se encontram em plena atividade. Exatamente. Portanto, esta música pertence ao álbum Roupa Nova 85. 1985, pronto, mais um grupo que tem um monte de álbuns também com o mesmo nome. É um cover de Sá e Guarabira, isto eu não sabia. Entrou na trilha sonora da novela Rock Santeiro, isto já eu sabia. É. Da Rede Globo. Em 92. Agora é que eu já tenho. Em 92, os Roupa Nova lançam o álbum The Best em espanhol, uhum, que traz uma versão de Dona, em espanhol, claro, chamada Mi Duena. É composta por... O que é composto? Ah, por Héctor Luís Ayala. Ok. E isso é finito. É bem. Eu ia dizer alguma coisa sobre isto. Ah, eu acho que os Roupa Nova são sim um daqueles pouquíssimos grupos que surgem e que são realmente sérios. Há outros aqui que nós já falamos, pronto, Zezé de Camargo e Luciano, outra vez que é a mesma coisa. Zezé de Camargo e Luciano, o Leandro e o Leonardo só se separaram porque morreu o Leandro. Sei lá. Chitãozinho e Xororó. Chitãozinho e Xororó, por exemplo. Essas são duplas, mas o que é que está? São duplas, muitas vezes, muitas duplas sertanejas. Fora desse contexto, eu não vejo assim grandes nomes em grupos a fazer sucesso, ou melhor, a manterem-se. Vejo Roupa Nova, pronto. Mas também é fácil. Há os da Fivas também, outro grupo, se bem que eu acho que esses agora, a única coisa que lançam é best-offs e best-offs dos best-offs. Acho que não lança mais nada. Mas, o que é que eu posso dizer? É pena, porque eles, embora que a Roupa Nova são um exemplo do contrário, eles têm músicas interessantíssimas, realmente têm. Olha, eu gosto muito de uma música deles chamada Linda. Sim, também. Apesar de gostar mais desta. Pronto. Eu não estou de contra. Isto não é um contra o outro, já foi de manhã, não é agora? Não, acho que esta música é muito. Gosto desta música. Também gosto. Pronto, e chegamos ao fim do programa. Exatamente. Portanto, tenham todos a condenação da Magoda Nick. Portem-se bem mal, que eu também não. Exato. Sejam santinhos, que eu não sou. Exatamente. Não és Adriana, não és Adriana Santos. Exato. Sou Adriana Pequeno, mas também não sou pequeno. Portanto. Pois também disse que és, também não és pequeno. Pronto. Ah, bem, já é assim. E para o resto de domingo, bom início de semana. Vá lá, não sejam objetos à segunda-feira. Escrevam-nos, é verdade, nós temos um mail para isso. Se tiverem objetos, rabugem connosco. Por exemplo, mandem-nos para o outro lado, mas faz mal. Mandem-nos assim umas anedotas, umas coisas assim, uns beijinhos para alguém no estrangeiro. Só para o estrangeiro. Atenção. Pois, para aqui, se quiserem, ligam, que não pagam nada pelas chamadas para a barra de fixa. Exato. Só para toda a móvel, aguentem-se. E já agora, fazendo publicidade, ouçam o espetacular. É um bom exemplo. Também é verdade. Pois, e já agora, fazendo outra publicidade, ouçam também o resto dos programas da Antena Web. Ora, essa é que é uma boa publicidade. Tá bem, então vamos à musique. Espero que gostem. E pronto, voltamos para a semana então. Voltamos. Então, qual é que é a música que vamos ouvir primeiro? Já não me recordo, fez-me o nome. Adriana Lua, Só Quero Teu Beijo. E depois Roupa Nova com